sol. Teu abraço quente é o meu lençol. O tempo que não passa sem você, custe o que custar, te espero. E quando te encontrar só quero mais a vida inteira pra te amar. Onde a vida me levar eu vou, quero sempre ter você, amor, ao meu lado, seja onde for. Tudo que você sente ao me ter, também sinto amor como você. E o resto o tempo vai dizer. Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz. Com você é especial, amor vira carnaval. Com você é nota 10, não tem igual. Se quer me ter, tu vai me ter, eu também tô como você. Nosso amor pede bis, bota morre sem raiz. Bom é amar e ser feliz. Como o sol, teu abraço quente é o meu lençol. O tempo aqui não passa sem você, custe o que custar, te espero. E quando te encontrar só quero mais a vida inteira pra te amar. Onde a vida me levar eu vou, quero sempre ter você, amor, ao meu lado, seja onde for. Sente ao me ter, também sinto amor como você. E o resto só o tempo vai dizer. Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz. Como você é especial, amor vira carnaval. Como você é nota